Segura a onda maluca, eu tô na correria, transmitindo a paz ao povo da periferia. Paz na minha mente é uma ideia fixa. Falar de treta, aliado, não está na minha lista. Já estou cansado de ver morte de gente inocente. A rota mata e extermina só quem é pobre e carente. Quem tem dinheiro pensa que é o dono do mundo. Eu tenho Deus no coração que vale mais que isso tudo. Na minha rima eu relato a revolução. Acabar com a violência e transmitir a união. Assim eu vou seguir em frente, pode crer que vou. Vou destruir a guerra e vou plantar o amor. Com o povo, pelo povo, na luta por um mundo novo. Se eu cair, eu me levanto pela paz do nosso povo. Interiorano original, é rap nacional. O sistema entende mal, diz que é som de marginal. Zé Povinho paga pau, aqui não tem moral. Empenhado em vencer a luta contra esse mal. Aqui é o rap nacional, o sistema entende mal, diz que é som de marginal. Zé Povinho paga pau, aqui não tem moral. Empenhado em vencer a luta contra esse mal, mano Igor. Crianças dormindo em praças de todas as cidades. É impressionante a falta de solidariedade. A cada dia que passa, a fome lidera em todos os lugares, principalmente nas favelas. O ser humano tá comendo as sobras da mesa. É foda ver no Brasil como é grande a pobreza. A rima é forte, é nóis, pode acreditar. O temporal não atrapalha, continua a rimar. O playboy tá preocupado com seu carro importado. Pai de família no barraco está passando apertado. Isso tudo é um desrespeito à humanidade. Enquanto muitos rasgam lixo, outros cursam faculdade. Tem louco que pensa que as drogas vai trazer a sorte. Essa viagem tem outro rumo, sangue bom só vai te levar à morte. O sistema entende mal, diz que é som de marginal. Zé Povinho paga pau, aqui não tem moral. Empenhado em vencer a luta contra esse mal. Aqui é o rap nacional, o sistema entende mal, diz que é som de marginal. Zé Povinho paga pau, aqui não tem moral. Empenhado em vencer a luta contra esse mal, mano Igor. Tudo posso naquele que me fortalece. Interiorano original, Deus está ouvindo a minha prece. Eis aqui um a mais, maloqueiro de ideia quente. Mandando a letra pros mano, mensagem consciente. Seguindo a linha de frente, sem tremer na base. Mano Igor na levada, rimando somente a verdade. Meu rap é assim, sangue bom, é assim que é. Fala somente a verdade, doidão, não sou mané. Estou sempre ligado, não sou vacilão. Não me iludo com promessa de político e televisão. Só ilude o povão causando decepção. Oh meu Deus, por que tanta desunião? É poucos ganhando muito e muitos ganhando nada. Poucos vivendo de boa e a maioria sem nada. O sistema entende mal, diz que é som de marginal. Zé Povinho paga pau, aqui não tem moral. Empenhado em vencer a luta contra esse mal. Aqui é o rap nacional, o sistema entende mal, diz que é som de marginal. Zé Povinho paga pau, aqui não tem moral. Empenhado em vencer a luta contra esse mal, mano Igor. I'm gonna go.